Tua imagem me fascina, esse amor me alucina, me domina o pensamento em todos os momentos. Quero estar sempre a teu lado e sentir que sou amado. Eu não tenho mais vontade, tudo em mim pede você. O amor que eu sinto agora me invade o corpo todo e me deixa quase louco, perdido em sofrimento. Chego até a sentir ódio desse triste sentimento, mas não tem outro caminho, meu destino é você. Olhando nos seus olhos, hoje vejo com tristeza que você já não me ama do jeito que me amava. Você diz que com o tempo o amor vira amizade, mas estou apaixonado, minha vida é você.